altos, batendo os degraus da escada. Sou eu metendo o pé, pegando a estrada. Porque de nós dois já não resta mais nada. Nem vem me procurar que eu já tô de andada. E na real foi você quem partiu muito antes. Esqueceu dos nossos anos pra viver os seus instantes com ela. E eu que pensei em ligar pra ela, dizer tudo que eu passei, toda a dor que eu senti por causa dela. É, eu não liguei, se quiser ligar você, avisa pra ela que agora pode te ter. Eu não vou ficar no seu caminho, quero muito mais dessa flor do que os espinhos. Eu sei tu não vai ficar sozinho, não vou mais aturar esse caô de coitadinho. A cama nem vai esfriar e já vem outra rapidinho. Sim, você se enganou, pensando que eu não ia descobrir. E você se enganou, pensando que eu não iria partir. Você se enganou. Você vive dizendo que me ama, mas as suas ações são tão contrárias. Há tempos que você não me engana mais. Já pode procurar outra otária. Sabe aquela camiseta que cê deu pra ela? Só serve pra ser meu pano de chão. E o sorriso que cê pôs naquela cara dela é mais falso do que o seu pedido de perdão. Admito, por um tempo eu nem desconfiei das mentiras mal contadas e do papo torto. Eu confesso que eu quase acreditei que nós éramos escudo um do outro. Me chamava de rainha e eu você de rei. Por que que você foi meter o louco? Com você eu tinha tudo que eu sonhei. E toda dor que você vai sentir é pouco. E o tempo que você me fez de louca, reclamando de tanta desconfiança, tá lembrando do gosto que tem minha boca, né? Fica certo que agora é só lembrança. Sim, você se enganou.